Estou aqui. Olha para mim. Desespero. teus braços é o meu lugar. E se eu passar pelo vale, achar seus braços agora, me toma em seus braços.